Glória ao Senhor, irmãos. Abra comigo a sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Colossenses. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Começando do primeiro capítulo, primeiro versículo, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós. Em todo o mundo este Evangelho vai frutificando, como também entre vós desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Aprendestes isto com Epáfras, nosso amado conservo, que por vós é fiel ministro de Cristo e que também nos declarou vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e em entendimento espiritual. Ore ao Senhor mais uma vez, meu irmão. Senhor Jesus, nós estamos numa caminhada cristã que é de intenso confronto com a nossa própria alma, com a nossa mente, com os nossos conceitos, com os nossos valores. Nós não estamos numa caminhada cristã para sermos satisfeitos em tudo que nossa alma quer. Nós estamos numa caminhada cristã para satisfazer o Senhor em tudo o que o Senhor quer. E tudo aquilo que o Senhor tem escrito nesta palavra, tudo aquilo que o Senhor tem escrito através desta carta para nós hoje, que venha sobre nós, nos edificando, Senhor. Tudo que precisa ser confrontado na nossa vida, tudo que precisa ser depositado em nós, tudo que precisamos para o nosso crescimento, comunhão, intimidade com o Senhor, venha sobre cada um de nós, Pai. Porque nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais da Tua Palavra. Nós queremos a Tua Palavra habitando ricamente dentro de nós. Revela-nos, Senhor. Pelo Teu Espírito, revela-nos a porção deste dia, deste momento, neste texto que estudamos, para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, estamos encerrando 21 dias de jejum e oração. E começamos o jejum com um propósito. Entendendo que o jejum não é uma barganha com Deus, não é uma oferta que damos a Deus para ver se Deus nos dá alguma coisa, não. O jejum é uma ferramenta de disciplina do nosso corpo, a fim de que o nosso corpo seja realmente massacrado, subjugado, anulado, e que o nosso espírito seja evidenciado para uma comunhão maior, mais íntima com o Espírito Santo de Deus. E em meio a essa busca por um espírito mais sensível ao Espírito de Deus, através do jejum, nós fizemos algumas perguntas ao Senhor. O que eu estou fazendo é a Tua vontade, Senhor? A Tua vontade para mim, eu já estou fazendo, Senhor, ou não? Senhor, o meu modo de viver é realmente o que o Senhor quer? Tem alguma coisa no meu jeito de vida, na minha agenda, no meu dia a dia, nas minhas prioridades, nos meus valores, que está incoerente com a Tua vontade? Esta tem sido a nossa pergunta, a nossa busca. E a um certo momento do jejum e da oração, o Senhor falou comigo claramente: filho, vocês estão me perguntando, eu vou responder. O que é que vocês vão fazer com o que eu vou responder? Vocês estão jejuando para que eu responda a vocês algo. Eu vou responder, mas o que é que vocês estão dispostos a fazer com a minha resposta? Porque às vezes a gente tem ideia de que, pronto, encerrou o jejum, acabou. Foi bom, né? Foi legal, foi muito bom. Não, Senhor, eu quero mais do que isso. O que é que o Senhor tem falado a nós? E o que é que o Senhor quer que a gente faça com o que o Senhor tem falado a nós? Ouvimos domingo passado uma ministração que, se você não estava aqui, ou se você não tem o CD, adquira o CD, ou baixe lá da internet. A Daniela ministrou de uma forma tão graciosa, tão preciosa, uma palavra revelada do Senhor. Você quer saber a minha vontade? A minha vontade é que todos sejam salvos. Ponto final. E nós vimos claramente que nós perguntamos para Deus: Deus, eu vou comprar um carro, qual que é a tua vontade? O Senhor quer que eu compre um Gol ou um Escort? Não, Escort não tem mais. O Senhor quer um Gol ou um Vectra? Ah, Senhor, o Senhor quer azul ou amarelo? Eu estou buscando saber a vontade do Senhor. O Senhor quer que eu passe férias lá na praia ou na fazenda? Oh, Senhor, qual é a tua vontade? Eu preciso saber a vontade do Senhor. O Senhor quer que eu vá ao culto ou não? Senhor, qual é a tua vontade? Ah, o Senhor não me respondeu. E ficou tão claro para nós nesta ministração: a vontade do Senhor é que vidas sejam salvas. Senhor, eu vou comprar um carro e eu quero que a tua vontade seja feita através disso. Eu quero que seja uma ferramenta, um instrumento para eu ganhar mais vidas para o Senhor. Senhor, eu vou mudar de casa, qual é a tua vontade? Porque eu quero saber o que o Senhor quer, porque eu quero que isso seja em benefício do teu reino na minha vida. Eu quero que o Senhor me ponha num lugar onde meus vizinhos serão alcançados através de mim pelo teu amor, pelo teu evangelho. Senhor, a tua vontade eu sei claramente, e eu quero cumprir a tua vontade. O Senhor tem falado conosco, irmãos. O Senhor está mostrando a nós: filho, eu quero que você cresça nesse entendimento. A minha vontade não é se você vai ter X ou Y, se você vai para tal lugar ou para outro lugar. A minha vontade não é só essas coisas da terra. Deus vai direcionar, Deus vai responder, mas a vontade absoluta do Senhor é essa: que todos sejam salvos. Por isso ele declarou uma palavra só: ide, portanto, e pregai o evangelho, fazei discípulos. E quando os discípulos e quando os fariseus, o povo ali à volta, questionaram ao Senhor sobre a lei, sobre os mandamentos, 613 mandamentos que o judeu tinha que obedecer rigorosamente, o Senhor disse: olha, é mais simples, meu reino é mais simples. Basta você guardar esses dois mandamentos: ame a Deus acima de todas as coisas. Ame mesmo. Para querer só o que Ele quer, para saber tudo o que Ele é, ame a Ele de todo o coração. Ponha o conhecer a Deus como prioridade na sua vida, por amar a Ele. E ame ao teu próximo como a ti mesmo. São os dois mandamentos, os dois maiores mandamentos. E esses dois mandamentos diz respeito a obedecer ao Senhor, por amor, e a testemunhar do amor de Jesus aos nossos vizinhos, ao nosso próximo, por obediência e amor. E essa é a nossa missão como cristãos verdadeiros. Nós não queremos ser cristãos nominais. Nós não queremos ser cristãos que sabem fazer bonitinho todas as coisas do evangélico. Nós queremos ser cristãos verdadeiros, que a cada dia estão disponíveis para o Espírito Santo usar e alcançar vidas. E o Senhor tem falado isso conosco. Eu não tenho dúvida que o Senhor tem falado com você, que está orando, que está buscando o Senhor, que jejuou. O Espírito do Senhor tem dado algumas palavras a você. Nós temos ouvido alguns testemunhos dos irmãos aqui ao nosso redor de como o Senhor tem falado. Tem falado sobre o discipulado, tem falado sobre obediência, tem falado sobre fé, tem falado sobre santidade, tem falado sobre as prioridades, os valores da nossa vida pessoal. O Senhor tem falado a cada um de nós. Na quinta-feira, antes da conferência, eu estava orando. Fui caminhar na aldeia para orar e buscar o Senhor. Eu falei: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Enquanto caminhava ali no meio do mato, o Senhor foi falando comigo. E uma das coisas muito fortes que o Senhor falou comigo, e que são, na dimensão do Logos, redundância, mas na dimensão do Rema, foram palavra revelada para mim naquela hora: filho, você é minha autoridade. Eu te coloquei naquele bairro, eu te coloquei naquela cidade, eu te coloquei naquele lugar como autoridade minha na sociedade. Vá às pessoas, Vá ao prefeito, vá aos vereadores, vá aos líderes, vá às autoridades, vá ao vizinho, vá a todos que eu puder te levar, crendo que eu te coloquei como autoridade. Eu não te coloquei como evangélico, eu não te coloquei como título de pastor, eu te coloquei como meu filho, cheio de autoridade, para fluir e ministrar da minha palavra, do meu amor a todas estas vidas. O Senhor falou isso comigo. Filho, não faça a minha obra sem essa convicção de que você é autoridade. Segunda coisa que o Senhor falou comigo naquele dia. Filho, tudo que eu já fiz, tudo que você já viu acontecer na sua vida, foi fruto de fé. Não foi fruto de você ter condições, não foi fruto de portas que se abriram e você decidiu entrar por elas, não foi fruto assim de raciocínio, de segurança, de pessoas que vieram do seu lado e falaram assim, faz sim, tenha coragem, vai, se não der certo eu te ajudo, vai. Não foi, você não fez nada, não experimentou nada baseado em recursos palpáveis e sólidos dessa terra. Tudo que eu fiz na sua vida e tudo que você já experimentou foi fruto de passo de fé. E eu tive que dizer a ele, foi mesmo, Deus. E Deus disse, então eu quero te lembrar que a partir de hoje, tudo o que vai acontecer também será passo de fé. Eu me lembro, quando nós morávamos lá na região da Pampulha, nosso Mateus devia ter 3 anos. E ele fazia parte de uma escolinha de natação e teve um dia lá de apresentações e já tinha apresentado todo mundo a sala dele. Por último, ele apresentou ali. Ainda tinha um pouquinho de gente, mas falou, nós vamos embora porque já foi embora a manhã inteira. Estamos cansados debaixo desse sol e você já se apresentou. Vamos embora, filho. E ele disse, não, pai, eles vão sortear um prêmio e eu vou ganhar esse prêmio. E nós não pudemos ir embora por causa da palavra daquele menino de 3 anos. Pai, eu vou ganhar esse prêmio. E voltamos e ficamos ali na beira da piscina. E quando a monitora lá chamou o número dele, e era ele mesmo, e ele ganhou o prêmiozinho lá. E aquilo foi uma experiência para ele tão impactante e para nós. Meu Deus, que segurança. Que convicção. Eu vou ganhar esse prêmio. Eu vou ser sorteado, pai. Mas, irmão, nós vivemos isso tantas vezes, na simplicidade da nossa infantilidade espiritual, da nossa imaturidade espiritual, ou da nossa criancice, singela criancice espiritual. Nós tomamos passos de fé, mas quando nós vamos crescendo, nós pensamos assim, não, tem aqui centenas de pessoas, eu vou ganhar? Não é assim, não, tem que ter muita sorte para ganhar assim. Não tem. Não, vamos embora. Nós vamos elaborando os raciocínios, nós vamos ponderando as coisas, nós vamos fazendo nossas contas e nós, não é assim. É, Israel, mas assim, tudo bem, a gente vai, vamos ver, se dizer, mas eu não sei, assim, ó, no fundo, vamos ver, quem sabe. Quanto mais adultos vamos ficando, mais racionais vamos ficando e menos inocentes e menos cheios de fé vamos sendo. O Senhor vai fazer, o Senhor vai falar, o Senhor vai dar. E o Senhor falou comigo isso na aldeia. Filho, não queira que as coisas que eu vou fazer, que eu vou dar, que eu vou gerar em você, através de você, na igreja, venham por fórmulas, por raciocínio, por condições muito bem estruturadas, elas virão exclusivamente da mesma forma que vieram antes, por passos de fé. Fica mais difícil dar passo de fé quando a gente é mais adulto, porque a gente raciocina mais, a gente analisa mais, mas essa é uma palavra do Senhor para mim e para você. Tem coisas de Deus que não aconteceram na minha vida e na sua vida ainda, porque nós não demos um passo de fé. Senhor, eu vou dar um passo de fé. Senhor, eu vou a alguém, eu vou em algum lugar, não com uma intrepidez carnal de evangélico que evoca a palavra eu sou cabeça. Não, nada disso. Eu vou na autoridade do teu nome porque eu sei que o teu Espírito está trabalhando na minha vida. Eu sei que o teu Espírito me tem cativo no teu altar, Senhor. Então tem uma porção do Senhor na minha vida, eu vou em teu nome, Senhor. Eu vou em teu nome. E em meio a esse jejum, nós passamos uma semana lendo todos os dias, repetidamente, a carta de Paulo aos Colossenses. E como essa carta traz tudo o que estamos vivendo em igreja, irmãos. E eu não quero dizer que nós estamos nos achando perfeitos e que tudo o que estamos vivendo em perfeição era o que já estava dito na carta de Paulo. Não, eu estou dizendo que tudo que nós temos que viver como igreja, como servos do Senhor, como discípulos do Senhor, está escrito aqui. E tudo que nós estamos precisando buscar e receber e viver do Senhor está escrito aqui.